fiz aquele livro grosso e milenar. Um cantinho, uma caminha quente, com beijinho, um abracilete pra tomar. Pra tomar, fiz a forte no leão e na serpente. Diz aquele livro grosso e milenar. Quanta gente sonha em encontrar um lugar de um sol. E falha, e falha. Quanta gente sonha em encontrar um lugar sem ao sol.